Ela insiste em me mandar novamente pra lá, quarto escuro, fechado, gelado. O doutor então disse: calma, rapaz, que tudo logo estará controlado. Eu não preciso disso mais não, os objetos já não voam mais. Eu tratei de pregá-los ao chão e prometeram me deixar em paz. Enquanto eu larguei tudo de vez, se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Enquanto eu larguei tudo de vez, se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Rasgadas, com linhas mal traçadas, que você nem enxerga. Mas que merda toda essa que tu fazes contigo? Engole tudo que empurram e nem ao menos berra. Pra baixo, por que não anda também? Enquanto eu larguei tudo de vez, se o mundo anda de cabeça pra baixo, por que não anda também? Pra baixo, porque não anda tão...